Universal no ar, África, Brasil, pode acreditar. Aculturado informático pelo som, você tem o dom, dom, dom, dom da revolução. Maluco, maluco, a ideia é uma só. Vacilou, dançou bonito, ninguém tem dó. Só que a parada é o seguinte: malandro que é malandro não infringe. Em toda quebrada tem um regime. Respeito é respeito em qualquer lugar. E onde chego, dou meu jeito de rimar. Salve zumbi, salve nação. Falta cultura na periferia, sangue bom. Mas aí prossigo o som. Tenho fé na força divina que conduz a rima até o juízo final da cartilha. E o povo sofredor sempre terá uma voz. Não estamos sós, não estamos sós. Sou voluntário, não importa o cansaço. Pra uma mudança exige muito trabalho. Tô apaziguado através dos oceanos. Vamos queimando com os pés no chão, chego chegando. Vamos que vamos. Pelos elos da vida sempre existe uma saída. Fé em Deus e na rima, se liga na fita. Rapaziada que também não vacila. Brasil e Itália, uma só família, fit a fita. No dom do verso, eu tô esperto. Procuro ser correto, se tu não gosta, sai de perto. Ai mano velho, que me desmereceu. Se você não entendeu, pau no seu. Aqui é da sul, não tô nem azul. Fugindo de treta como o diabo foge da cruz. Mas faço jus aos cinco elementos. Rap, DJ, break, grafite, beatbox. Vai ver. Sou do hip hop, não quero hip hop. Sei que somos fortes, segura minha onda e dou sorte. Não sou o Loki, eu sei do meu valor. Se você vai, eu também vou. Não, não, não me olhe assim, por favor. Normal, não gosto de pagar pau. Sinceridade é uma só, é universal. Mas tudo bem, com meu verso vou além. Te faço refém, você não tem peito de aço. Bem, bem, você não é Superman, mas tô zen. Nem me abalo, procuro me divertir quando só tem otário. Sei que sou do mundo, aproveito a cada segundo. Onde tem uma caixa e um bumbo, puxo forte e seguro. E deixa a mente espalhar. África, Brasil no ar, pode acreditar. Final de século, movimento, fusão. Conceitos de rua, hip hop, Brasil. O rap é o som. Vem nos ouvir? Vem, mano. Vicino chi sta bene, ma tanto distante da non riuscire neppure a pensare di colmare il distacco. Dove manca tutto eccetto esempi lampanti che ad ogni causa corrisponde un effetto. Capita spesso che vuoi cambiare le cose ma cambi te stesso. Adesso pensa a tutti i tuoi testi, quanto amore ci hai messo. Realizzi che la tua gente non chiede nient'altro che questo. Ciò che dai ricevi non ho mai visto cadere il contrario. Sarà per questo che dedico ogni mia rima alla gente del barrio. È una cosa che quadra per chi porta avanti il concetto di strada. C'è chi gioca la guerra mentre qualcuno combatte facendo girare la schiena per terra. Nel quartiere chi spara ottiene paura. Chi spacca col mic diffonde cultura ora. Anche se sei distante non importa perché. Sai che l'ermano resta ermano se fa parte di te. È un tacito patto che solo l'infame calpesta. Ma chi getta fango sepolto nel fango ci resta. Qui chi fa per bene il proprio mestiere entra a far parte di una nazione senza frontiere. Porta nel mondo il suono del suo quartiere. Fanculo chi fa la per darte la bere. Acreditar no sonho, quando penso que estou sendo humano, dizem que estou agindo como um monstro. Por isso fico a pampa no meu objetivo. Na correria o que vier é lucro. Tá tudo lindo. Aqui na Itália o sino toca para os seus fiéis. Do Brasil aqui é Zafrica, tocando barco com uma casa que é 10. Sem palavras, na luta por projetos. Tentando afastar os moleques das maldades e dos cemitérios. Quanto può essere serio chi vive all'inferno? Chi non riesce a sognare neppure dormendo? A pochi è concesso il privilegio di un sogno. Dove ciò che ti spinge a svoltare è un bisogno. Notti agitate in cerca di alternative. Cambi di prospettive, per chi non vegeta vive. Per chi non copia ma scrive. È un bisogno primario non lasciare pagine bianche nel proprio diario. È serio, ainda temos que lidar com o certo e incerto. Tô esperto, por perto, sobrevivo na luta dos verbos. África, Brasil, minha face sempre foi original. As triplas passos do hip hop nacional. Eis a conclusão final. Não é por nada não, mas quem ouviu gostou. Não foi só os italianos, os americanos também pirou. Ha! Aqui é Brasil, sai voado nem me viu. Não sou um rei, mas tô bem. Puta que eu pariu. Puttana miseria che botta, siamo un branco di bestie armate di fotta. Dateci un microfono in mano ciascuno e beat, dai denti non ce lo leva nessuno. Riassumo il senso di tutto questo, metti quello in cui credo al primo posto, per il resto sarà conseguenza di un percorso logico. So già che il risultato sarà catastrofico. È logico, mio proposito, so tu verbo, tu esperto, e hai come da, come là. Un dois, ha, Zafrica, pode criar. Basta, basta, chega de farsa, hip hop, Brasil, Itália. É a nossa sala, sangue bom, de teste, som, revolução, transformação, com todo respeito e consideração. Uma verdadeira viagem no mundo da vida, movimento, fusão. Então, o rap é o som.